Olá, caros ouvintes, bom dia a todos, agora sim. Tem agora início mais uma edição do Azul Turquesa. Edição para terça-feira, dia 20. Aliás, quarta-feira. Quarta-feira, dia 22 de junho de 2016. Eu sou o Carlos Bonaparte e estou consigo. E assim estarei nos próximos cerca de 50 minutos. Mais coisa, menos coisa, por aí. Mas hoje quero partilhar consigo uma das músicas que mais me fez viajar dentro de mim e, de certa parte, descobrir-me, encontrar-me. Talvez o ouvinte possa sentir o mesmo na escuta desta música. Ela é bastante longa, dura cerca de 28 minutos. Mas eu acho que vale a pena. A L.A. são os artistas desta edição do Azul Turquesa. Pelo menos, os primeiros. Mas quem coordena o espetáculo só poderia ser o estimado ouvinte. Afinal de contas, a nossa vida tem sempre, mas sempre, de ser comandada por nós. E quando assim não acontece, é porque algo está severamente errado. Tenham um bom dia. Espero que goste, tanto ou até mais do que eu, deste conforto auditivo. Manhã tão bonita esta que experienciamos nesta quarta-feira, dia 22 de junho de 2016. É bom poder estar consigo e é bom poder trazer-lhe estas energias tão positivas. Pelo menos é esse o meu propósito. Vamos agora seguir com mais uma música, mas antes eu gostava de voltar a falar consigo sobre isto. Todos nós temos que ter, é conveniente, a prioridade sobre os nossos acontecimentos. É certo que às vezes a própria vida faz questão de nos pôr à prova, testar-nos, mudar-nos, como se diz, as perguntas, quando já encontramos anteriormente as respostas. Todavia, o mais importante é nunca deixarmos que o medo nos domine ou que alguém tome o papel principal na nossa vida. Isso nunca deve acontecer. Espero que estes instantes que o levaram à reflexão lhe tenham permitido olhar para tudo isto de uma outra maneira. Bom dia. É tão bom quando temos alguém. Alguém com quem partilhar os momentos bons e os momentos maus. Os sorrisos, os momentos mais tensos, as situações mais sérias e as mais descontraídas. É tão bom quando temos essa oportunidade. Às vezes, porém, desviamos o foco e colocamo-o na pessoa errada. Porque nem só o esposo ou a esposa, o companheiro ou a companheira, namorado ou namorada, nem só esta pessoa é o foco mais indicado. Às vezes é bom saber partilhar as coisas não só com quem vivemos todos os dias, mas com aqueles que nos acompanham há mais dias. Aqueles que, se por algum motivo estão connosco na nossa vida, é porque nos inspiram confiança continuamente. E se assim é, então devemos cultivar essa confiança. Não se esqueçam, um bom amigo também sabe dar conselhos. E o nosso Azul Turquesa vai ficar por aqui, mas eu vou voltar e conto com a sua companhia amanhã, às 9 horas, aqui mesmo no Canal 1. Bom dia! Vamos finalizar com músicas de Mehdi, Eternal Bliss, e com Chet Atkins, Sales. Bom dia! Agora sim, até amanhã! Música.